que ainda espera por você. Por que não paro um pouco pra pensar? Só ele tem. Mas ele é tão bom que ainda espera.